Cadê a galera do Santos? Hey! Cadê a galera do São Paulo? Hey! Cadê a galera do Corinthians? Hey! Cadê a galera do Palmeiras? Hey! Domingo de sol, bunda de fora à vontade. Mulherada gostosa nos quatro cantos da cidade. Tem cerveja rolando, tem pagode rolando. Toda a galera ansiosa com seu radinho do lado. Já se ouve os comentários, hoje é dia de classe. Sangue jovem pra cá, independente pra lá. Gaviões de um lado, mancha verde do outro. É explosão de alegria. Hey! Todo mundo quer ver seu time ser campeão. Mas se perder, não precisa matar seu irmão. Se coloque no lugar de quem ganhou. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Chega pra cá, vamos trocar umas ideias sobre nós mesmos e tal. Perder não é o mal, o mal é não saber perder. Dá um tiro no outro, dá porrada no outro. Por quê? Pra quê? Talvez aquele mano, você te ajudar um dia. O mundo dá muitas voltas, não cuspa pra cima. Pode cair na tua cara e foder sua vida. Por isso e por outras coisas, eu prefiro a paz. Paz, paz, paz, paz. Cadê a galera do Santos? Hey! Cadê a galera do São Paulo? Hey! Cadê a galera do Corinthians? Hey! Cadê a galera do Palmeiras? Hey! Eu quero ouvir você mais uma vez. Cadê a galera do Santos? Hey! Cadê a galera do São Paulo? Hey! Cadê a galera do Corinthians? Hey! Cadê a galera do Palmeiras? Hey! Dá um tiro no outro, dá porrada no outro. Por quê? Pra quê? Domingo de sol, bunda de fora à vontade. Mulherada gostosa nos quatro cantos da cidade. Tem cerveja rolando, tem pagode rolando. Toda a galera ansiosa com seu radinho do lado. Já se ouve os comentários, hoje é dia de classe. Sangue jovem pra cá, independente pra lá. Gaviões de um lado, mancha verde do outro. É explosão de alegria. Hey! Todo mundo quer ver seu time ser campeão. Mas se perder, não precisa matar seu irmão. Se coloque no lugar de quem ganhou. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Chega pra cá, vamos trocar umas ideias sobre nós mesmos e tal. Perder não é o mal, o mal é não saber perder. Dar um tiro no outro, dar porrada no outro. Por quê? Pra quê? Talvez aquele mano fosse te ajudar um dia. O mundo dá muitas voltas, não cuspa pra cima. Pode cair na tua cara e foder sua vida. Por isso e por outras coisas, eu prefiro a paz. Paz, paz, paz. Cadê a galera do Santos? Yeah! Cadê a galera do São Paulo? Yeah! Cadê a galera do Corinthians? Yeah! Cadê a galera do Palmeiras? Yeah! Eu quero ouvir você mais uma vez. Cadê a galera do Santos? Yeah! Cadê a galera do São Paulo? Yeah! Cadê a galera do Corinthians? Yeah! Cadê a galera do Palmeiras? Yeah! Dá um tiro no outro, dá porrada no outro. Por quê? Pra quê? Cadê a galera do Santos? Hey! Cadê a galera do São Paulo? Hey! Cadê a galera do Corinthians? Hey! Cadê a galera do Palmeiras? Hey! Eu quero ouvir você mais uma vez. Cadê a galera do Santos?